Um dia qualquer, uma hora qualquer, uma sorte qualquer, um bem me quer, mal me quer. Algo me fez sorrir, tão rápido que nem vi. Em outra esquina te vi, segui tão solitário. Você havia prometido largar o cigarro, mas teu esforço tão leal foi sempre conseguir um trago. No bolso do casaco eu trago algumas moedas, junto com algumas balas de hortelã e de canela. Na praça banco, pares ímpar, ideias, meninos e meninas, mochilas e bicicletas. Um bêbado repassa uma conversa indiscreta, quase tão obsceno, é polícia e novela. Ele reza, se diz devoto na crença, também pudera. Aqui quem o conhece o respeita, e no balcão do bar e a cada embriaguez se ouve conversas de um novo horizonte. Hoje eu quero ter a vida de um jeito bobo, nada do que tem é tema de cinema novo. Alguém já assobia a canção da boemia, o passista da esquina se destina ao fim da noite. Hoje eu quero ter a vida de um jeito bobo, nada do que tem é tema de cinema novo. Alguém já assobia a canção da boemia, o passista da esquina se destina ao fim da noite. Eu nem soube o nome do sujeito que dizia que tem uma TV que ainda está na garantia. Disse o nome dos filhos, o time que torcia, narrando o gol do Birubiru no Parmeira e Corinthians. Disse que antes fora jogador na várzea. Nenê, Vila Matilde, era mestre, velha guarda. Conhece a vida, as coisas boas e ruins, trajando a camisa branca, desbotada, calça jeans. A ginga, a malícia que ganhara longo tempo, calçada percorrida na cidade do sereno. É o bom boêmio, contemplador da farra. É do seu jeito, aposta tudo ou nada. Bordel e jogatina, rotina da madrugada. Damas, vagabundos e cachorros vira-latas. Um gato vadio, um beco sombrio, a blusa de frio na rua mais um viril. Eu, hoje eu quero ter a vida de um jeito bobo, nada do que tem é tema de cinema novo. Alguém já assobia a canção da boemia, o passista da esquina se destina ao fim da noite. Hoje eu quero ter a vida de um jeito bobo, nada do que tem é tema de cinema novo. Alguém já assobia a canção da boemia, o passista da esquina se destina ao fim da noite. É que de vez em quando eu gosto de sair de bar em bar e ouvir conversas e ouvir mentiras e contar algumas também, porque no bar todo mundo é igual, já dizia o poeta, compartilhando frustrações e alegrias, colecionando frustrações e alegrias. Avenida Sem Roteiro, Samuel Porfírio.